dos seus kisses. Me deixe de fora das expectativas, pois elas têm me amassado igual papel. Já faz até um tempo que eu não penso por mim, desenhando glórias pro mesmo papel. Pra mim, casa, carro, moto, visão de binóculos. Nem todo capítulo é assim. Agora me acostumei, acordo falando que posso.